Estrategicamente, os passos passarão por fazer investimento em novo software, em novo hardware, ao nível de servidores para fazer backups. Passará, naturalmente, por reforço de recursos humanos, é evidente, e das plataformas que temos em uso, ir junto dos fornecedores, e a maior parte são da AIRC, não é? Em paralelo, para garantir maior segurança, obviamente, um trabalho formativo, um trabalho de formação junto dos utilizadores.